Estou recebendo aqui a Mariângela Lickmann, ela que será apresentadora a partir de segunda-feira do novo programa aqui da RCI, programa Estação e Nova Cities. Bom dia! Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos os ouvintes aí da RCI. Estamos preparando aqui, o trem vai partir, né? E detalhe, né, que a Mariângela já está conosco aqui fazendo o quadro Momento em Nova Cities, né, que vai ao ar sempre aí, todos os dias, trazendo novidades na nossa programação. Mas agora, ao invés aí de um quadro com 2, 3 minutinhos de duração, um programa de 1 hora a partir de segunda-feira? Sim, sim. Nós estamos trazendo um projeto novo, na realidade, porque o Momento em Nova Cities, ele é um boletim que procura trazer informações relacionadas à área de inovação, empreendedorismo, aqui no Brasil, fora do Brasil, para que a gente possa começar a disseminar um pouquinho mais a cultura da inovação e, ao mesmo tempo, dar oportunidade das pessoas começarem a ter dados que, de repente, possam impactar ou possam avaliar o quanto isso pode trazer transformação no seu dia a dia, né? São coisas que, às vezes, acontecem num mundo um pouco mais distante do nosso cotidiano, mas, ao mesmo tempo, eles podem trazer profundas transformações em termos de mudança. Pra você ter uma ideia, ontem eu recebi um vídeo já mostrando um dos carros da Tesla rodando aqui em Santa Catarina. Só que elétrico e autônomo. Então, já está aqui. Não é que vai chegar daqui a pouco. Já tem o carro aqui, o povo já está fazendo os testes e está funcionando. Entende? Então, assim, essas coisas que às vezes parecem distantes da nossa realidade, daquilo que a gente pode daqui a pouco estar alcançando, está vendo na rua, a gente quer trazer. Quer trazer, quer mostrar agora dentro de um espaço maior, que não é apenas um boletim de 2 ou 3 minutos. O Momento Nova Cities, ele continua. Mas agora a gente está com um projeto novo, inovador mesmo, porque a Bipira, ela sempre trabalha em termos de grupalidade, de coletividade. Então, o Estação em Nova Cities, ele vai ser um programa coletivo, voluntário também, onde nós vamos trabalhar ao modo de um hub gigante. A gente quer trazer todo o universo da inovação, e quando a gente fala em inovação, é a inovação tecnológica, a inovação social, ambiental, a gente quer falar de empreendedorismo, vai envolver também ciências aplicadas nas diversas áreas de conhecimento, exatamente porque a gente quer amplificar agora essa disseminação da cultura da inovação para todo o território. Então, a gente quer dar espaço, a gente quer dar voz, sem fronteiras, para os talentos, para os inovadores, para os transformadores, para as pessoas que têm como contribuir, que estão disponíveis para poder repassar esses conhecimentos adiante. Então, a gente começa agora, dia 16 de julho, né? Segunda-feira, nós vamos ao ar das 14 às 15 horas, de segunda a sexta, e a gente está com toda, digamos assim, todo o ferramental de vocês, do ponto de vista do suporte técnico, né, para que isso ocorra. E só para ter uma ideia, assim, nós já estamos com mais de 70 convidados confirmados, que caramba, vão estar se revezando, caramba, ao longo dos dias, né, entrevistas, pessoas daqui da região, pessoas de fora, até de outros estados, né. São mais de 30 instituições e empresas que já disseram, ó, a gente vai estar junto nisso, porque é a nossa intenção fazer com que esse universo realmente ele chegue ao cidadão, chegue ao ouvinte, chegue às pessoas que às vezes não conseguem ter acesso a determinados tipos de informações que correm ou transitam em corredores mais pertinentes a quem é desse mundo da inovação tecnológica, né? TI, ou então da área ambiental, sustentabilidade. A gente vai poder trazer tudo isso e ao mesmo tempo dizer assim, ó, isso está mais próximo do que você imagina, né? E a gente tem como devagarinho estar aprendendo a lidar e ouvir. Então, esse é o nosso papel principal, é produzir essa amplificação. E neste programa você estará aí ao lado de várias pessoas, uma equipe bastante grande que já vem trabalhando também. Serão aí vários apresentadores também interagindo aqui nos microfones? É, a nossa intenção é que nós estejamos construindo tudo isso ao ponto de nós termos mais de um apresentador. Nós vamos fazer um rodízio, né? Durante toda a semana, porque cada um tem um universo particular, tem uma forma de interpretar as coisas, né? Tem um histórico de formação diferente, tem uma história de vida diferente, isso nos interessa. Então, nós vamos ter pelo menos 1 a 2 apresentadores, podemos chegar a 3, 4, 5, dependendo do tema, da pauta e do dia. Então, o pessoal não vai ver só a Mari, não. Eles vão me ouvir também, mas sempre nós vamos ter pelo menos mais uma pessoa, entre um convidado de fora ou daqui, ou o próprio entrevistado, ou os nossos âncoras, né, como nós estamos chamando. Então, por exemplo, Luiz Poletti vai trabalhar conosco, Márcia Davi vai trabalhar conosco, O Francisco Anamiuchi vai trabalhar conosco. E tem mais outras pessoas, eu não vou ficar nem citando aqui, porque vamos deixar a surpresa rolar um pouquinho. Mas é isso que eu estou te falando, são mais de 70 convidados, né? Alguns vão estar presencialmente, outros por telefone, à distância. Mas a gente quer fazer um programa diferente, né? Afinal, ele é de inovação, né? Eu vou até pedir para você contar um pouquinho aí sobre essa marca InnovaCities, né? Porque para o ouvinte conseguir até contextualizar, né? O que é que significa InnovaCities e como é que vocês atuam? A InnovaCities, na verdade, ela veio... O nome para a rádio, ele foi transferido, foi compartilhado a partir de um produto da ABPIRI, de uma feira internacional de inovação, a qual inclusive nós realizamos a 10ª edição agora em maio no município de Cascavel, junto com a Fundetec, Prefeitura e mais de 50 parceiros. E ali no InnovaCities, na Feira Internacional InnovaCities, nós estruturamos uma espécie de cidade inovadora, uma conexão entre ecossistemas que permita a troca, um verdadeiro caldeirão de ideias, de projetos e produtos, onde todos os atores que são interessados nessa temática possam se encontrar. E quando eu digo todos os atores, são desde os estudantes do fundamental, o médio, técnico, universitários, professores, doutores, acadêmicos, inventores, empreendedores, empresários, inovadores, transformadores, quer dizer, é toda uma gama de pessoas que fazem parte, de algum modo, direto ou indiretamente, desse processo da inovação, do empreendedorismo, e que no dia a dia, às vezes, procuram um pouco mais de espaço. E eles não têm exatamente aonde está fazendo essa troca, esse compartilhamento. Então, essa networking que a gente desenvolve dentro da InnovaCities, da Feira Internacional InnovaCities, a gente quer trazer agora para a área da radiodifusão. Do mesmo modo, por isso que é um projeto de coletividade, é um projeto voluntário, e a maioria aqui dos parceiros que estão conosco já são parceiros que participaram ou participam da Feira Internacional InnovaCities. Então, eles já sabem qual é a intenção, eles já sabem como é que isso funciona e quais os objetivos principais. Por isso que eles falaram assim, não, ó, vocês estão nessa empreitada, nós estamos juntos com vocês, porque a gente sabe que a ideia é transmitir conhecimento, é difundir aquilo que pode impactar e como é que isso vai se dar no dia a dia, principalmente aqui da nossa região trinacional. Mas aí, inovação, né? A própria criatividade, a gente sabe que o brasileiro, ele é bastante criativo. Basta ver aí as indústrias de memes, por exemplo, que surgem, né, todos os dias praticamente na internet. Agora, falta muitas vezes um pouquinho de direcionamento até para criar iniciativas produtivas? Quando você disse assim, o brasileiro é muito criativo, eu assino embaixo. Mas enquanto você comentava, eu pensei, é criativo, mas é para os dois lados, né? Nós somos criativos positivamente, mas o brasileiro é muito conhecido no exterior como aquele que dá o jeitinho, né? O famoso jeitinho brasileiro, né? A lei de Gerson, leve vantagem você também. Então, assim, na verdade, o que a gente quer trabalhar, e obrigada pelo gancho, é que a gente possa direcionar esse talento criativo para aquilo que seja positivo para o século XXI. Então, quais são as habilidades necessárias? Como é que a minha criatividade, de modo real, ela pode contribuir para o desenvolvimento territorial? Ela pode ajudar as pessoas? Ela pode ajudar o planeta a ser um lugar melhor? Como é que eu ajudo a preservar tudo isso? Entendeu? É tipo assim, eu vou verificar uma dor, um problema, mas o que de fato eu posso fazer para mudar essa realidade, para transformar, né? Então, esse é o intuito da Estação InnovaCities. Nós vamos falar das inovações do bem, nós vamos falar do empreendedor, vamos fazer as críticas necessárias também àquilo que você pode verificar, por exemplo, que não contribua, né, para o bem da humanidade, mas a gente quer levar uma mensagem positiva, de estímulo, a que todos possam se incluir. Processo de inclusão nesse ambiente de inovação que hoje já atravessou fronteiras, o mundo todo. Pois é, portanto, segunda-feira, né, de segunda a sexta, aí, o programa Estação InnovaCities, das 2 às 3 da tarde, Maria Angela Lickman, toda a equipe ali, eu desejo sucesso a vocês e faço aqui o convite, né, para todos os ouvintes que prestigiem esse novo programa. Sim, e podem participar conosco ao vivo, nós vamos estar ao vivo em diversas mídias sociais. Segunda a gente começa a conversar com todo mundo aí diretamente. Muito obrigada aí pela oportunidade, Guilherme.